De preto e branco a face, de véu e grinalda. Quem vive de crueldade, cruel vai ser a volta. Pode apertar o cinto que não vai adiantar de nada. E dá tipo dor de dente pro inferno de boas causas, por quê? La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva. Investimento pesado, armamentos, ternos, sapatos, 4 anos trajados em busca dos seus honorários. Máscara moqueada no carro, no sonho a carcar os malote. Só na espreita, a Santa de la Morte. Rainha dos condenados que leva as almas cebosa. Rainha dos criminosos aloprados que quer só cota. E quando sentiu o aço nas costas, foi contemplado. Viagem por ela sem volta. Quando o circo pegou fogo, os palhacinhos morreu. 1, 2 tocou o celular da morte, quem apareceu? Deus te leva se você viveu na honestidade. Se entrou no crime, faleceu. Eternidade nas trevas, por quê? La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva. Armador, estardalhaço, sentando os dedos de aço. Santa da Morte vem pra fazer a parte suja que eu não faço. Sedutora na capa preta e a foice na noite caveira. E não adianta correr, que ela te busca na marcha lenta. Santa Morte por querer, leva as vidas sem saber. Derrama o veneno que o demônio coloca pra você. Tá na estrada plena, aqui na curva, sento as atropela. Também naquela fumaça que sobe, some da boca dela. E vem mesclando junto com aquele ferro frio na nuca. Se bobear, leva vários olhos de lolo. Contratada, associada dessa firma ilegal. Na elegância leva a alma de mais um inimigo magistral. De quebrada é melhor não ter segredos. Maléfica vingativa, ela descobre seus medos. Se erra a ventana da vida, muito cedo. O emissário vem e acompanha o manto negro. Barulho, sangue, correria, escorre na lâmina fria, ocupando qualquer complexo, pois tem milhões de adeptos. Errou, a Muerte empaca, seu apelido é La Plata. E nego quer, vai condenado. Ela sorrindo, pente prolongado, nessa hora da missa. Não tem dois papos, não interessa se é um craqueiro ou poderoso El Chapo. Abertura do portão do inferno acabou de começar. Já bateu a foice indeferido, hora de cobrar. La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva, isso já é moda. La Santa Morte leva, leva, leva. La Santa Morte leva. La Santa Morte leva. La Santa Morte leva. La Santa Morte leva. Leva, leva.